O animal de Irituia. Pra da favelinha, pra todas as comunidades. Vai! Ui, é que aqui nós fuma um putaria, rola firme. Novinha, bate bumbum, vê quem vai dormir. Vai, novinha! Que aqui é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto. E o famoso Deco está forte. Gambadeira! Tá cavalo branco. E lá no final do ano é revoada com as perversas. Só os que tá de peça que vai embicar. Sabadão desse, uma lua dessa. Todos os caminhos te levam. Olha o sabadão lindo, sino de Irituia. Hoje como é que é, meu irmão? O animal do som tá na toca do Papa Légua. Sabadão desse, uma lua dessa. Todos os caminhos te levam à favela. Pra esquecer o estresse que a semana teve. Hoje é bailão emendado na rede. Hoje é bailão emendado. Amigo Bandinho, lá você, Bandinho, bora. Amigo Eloá. O amigo Paulo, o Paulo tá de volta, o homem, mamãe. Ao lado direito. Fala, Paulo. Todos os caminhos te levam pra ver. Paguei no cara do Angeli. Botar Isaac. Sua esposa é o Suane na manhã. Ao lado esquerdo. Oi, Thalita. Final de semana. Na manhã, na manhã. Alô, Clayton, cadê o Cleber? De manhã. De na balança, rando nas minas com o coelho. Final de semana eu tô na rede. Final de semana eu tô na rede. De bala corre na cara. De bola bate na balança, rando nas minas com o coelho. Final de semana eu tô na rede. Final de semana eu tô na rede. De bala corre na cara. De bola bate na balança, rando nas minas com o coelho. Final de semana eu tô na rede. Como é que é, animal do som? Sabo. O loirinho da Bedel tá na área. Obrigado, tamo junto, mano. Se é foda. Sabadão desse, uma lua dessa. Todos os caminhos te levam à favela. Pra esquecer o estresse que a semana teve. Hoje é bailão. Como é que é? Quem diria? Mó prazer te conhecer. Vai. Um belo dia. Vai. Tá hoje pra ti. Vai. Ela é espetacular. Vai. É a mulher calma suta. Vai fazer com. E a galera tá chegando, pô, na mãe! Ela é espetacular. É a mulher calma suta. Vai fazer comigo. Vai as coisas vão voltar. Ela é espetacular. O Williamzinho Live tá na área, pai! Destrava, destrava, vem. Pra mim é o Broca! Vem por cima e prepara. Faz a pose e vai tamar as. Dançando! Vai! Gozando! Williamzinho Live, você pra minha dama, Suiane! O amigo Miró, cadê a Lombina? Olha o cavalo na parada. Eu sou o mestre. E a galera joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. O DJ meu que tá chegando na parada. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Oi, acabou a água, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Leite quente, vamos nessa! Leite de vara, toma banho de leite. Já, já tem DJ em boca! Leite, toma banho de leite. Toma peru, toma leitada. O parceiro Bragueta, uma Bragueta! Tá ligado que é nós, obrigado Bragueta, valeu maninho! Toma peru, toma leitada. Alô na gola, vai! Ai, calica, quer dar pro chefe dentro da boca. Oi, Thalita! Ai, calica, quer dar pro exame dentro da boca. Um animal! Ai, calica, quer dar pro exame dentro da boca. Oi, Thalita! Ai, Thalita, quer dar pois a mim da boca. Mas se bobar já era, mano. No camarote eu tô bebendo só uísque. No camarote eu tô bebendo só uísque. Esquece a maquininha, o DJ meu que tá no cavalo. O DJ meu que tá no cavalo. Alô, bandinho, vamos junto. O animal tá na parada, detonando. O parceiro Saci. Eu quero ver você. forçar, te colocar bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte. Vai, ô moça. Já que você é o Jairo, o negrinho, o negueiro, cabeludo, galera aí do futebol. Quem mais, engenharia? Alô, Clema. Engenharia, obrigado, valeu. Vem, filha. Balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, o DJ Milk que tá cheirando balança, balança, na toca dos papalégua com o animal do sol. Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Agora, maluca, tô ligado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu aonde? É o Mortandela. Fui, parti, eu aonde? É o Tino. Dela, alô, Giovanni! É uma. É, quem diria? Vai. Quem diria? Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, maninho, vai, maninho, vai, maninho! Vem! Vale. Alô, Cleiton! É agora, é agora! Bora! Humildade! Disciplina! Disciplina! Humildade e disciplina! Sem neurônio, sem caô! A festa vai começar! Por quê? Porque por quê? O papai! O Márcio chegou! O Márcio chegou! Chegou! Um, dois, três, vai! Você sabe bem que nesse game eu te supero. Eu só vou te usar. Romance agora eu não quero. Vou te iludir. Entrar na sua mão. Ao som do animal! Ela sente rebolando. DJ Detona. Ela sente rebolando. Eu me falo assim, do jeito que te enlouquece. Minha boquinha foi coisas que somente não esquece. Eu me falo assim, do jeito que te enlouquece. Minha boquinha foi coisas que somente não esquece. Eu me falo assim, do jeito que te enlouquece. Ela sente rebolando. Coisas que somente não esquece. Eu tô num animal. Do jeito que te enlouquece. Minha boquinha foi coisas que somente não esquece. Eu sento rebolando, chamando seu nome. Sento, sento rebolando, chamando seu nome. Subo, subo rebolando, chamando seu nome. O Williamzinho live tá na área. Vai, maninho, alô, pirocadeia. Alô, pirocadeia. O animal do som tá na área. Na toca dos papalega. O DJ Mil que tá chegando, detonando. Bora detonar. Eu sou da putaria, não tô valendo nada. Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada. Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das erradas. Olha, olha, quer namorar comigo, tá de palhaçada. Eu sou da putaria, não tô valendo nada. O DJ Magno calado tá na área, detonando, tá comigo. Tá certinho, tá detonando, Magno. E as cachorras? E as cachorras? E as cachorras? E as cachorras? O pitbull? Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, com a raba, tu vai repular com a raba. Sequência de macetada vai ser papapapapá. Puxa, tu vai sentar com a raba, tu vai repular com a raba. Sequência de macetada. Rima aceitada é uma aceitada. Puxa, tu vai sentar com a raba, tu vai repular com a raba. Sequência de macetada. Doutor Rogério, você é amigo Marlon Papalégua. O Marlon Rogério, obrigado, valeu, meu irmão. Patrícia, Evelyn, Rosiane, Saci, Fabiano, Galinho, Ciane, o Avisa, o cabuloso da Bob Alô ali. Olha o Bruno Willis, sabadão, tamo junto, Bruno! Hoje tu vai sentar com a raba, tu vai repular com a raba. O DJ Bandana é nada, vai ser papapapapá. Eu sou ruim da vista, mano. Com a raba, tu vai repular com a raba. O homem das pazes, tô ficando. Hoje tu vai sentar com a raba. E o lobinho da Bebel tá detonando. Bruno, cadê meu bonde? Hoje tu vai sentar com a raba, tu vai repular com a raba. Sequência de macetada vai ser papapapapá. Mas lá. Cabeça branca é um cidadão de bem. Aquele cara, mano. Um empresário que precisa relaxar. Aquele cara, mano. Fim de semana ele pega as novinhas. Aquele cara. E patrocina um churrascão em alto mar. A mulherada de copo na mão, biquinho. Ai, tu chama o cara, mano. Dando foto na sua rede social. Ele chama muita pose de patroa, ela é da zona. Quem vê de longe pensa que ela é a dona. Mas o dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca. É o cabeça branca, filho. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigos coroa nunca aparece. O dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigos coroa nunca aparece. Essa é a seresta do pai das crianças. DJ Batidão Strong. É DJ Marcio. É o Esquita, meu brother. Vamos lá. Divulgações. Ela chega e fala assim, mano, vai. Um conto de fada e um capiteiro. Eu mais ninguém. Sozinho sem nada. Também sem dinheiro. Aí vem o Lorene e fala assim pra mim. Amava a princesa mais linda da terra. Tinha certeza. Meu animal. E nada era pra ser bom que veio ao vivo. Oh! E agora, e agora, e agora, e agora, e agora. Bora que já já tem bagulho do. E ela passou. Sem nada. Sem nada saber. Willazinho Live! Quando vi um novo amor. Solomon! Com ele foi viver. Se fosse um carpinteiro. Yeah, yeah. Milk! Ei, o Milk tá aqui. Fui esquecido, sinto que tudo acabou. Alô, Banjinho, alô, alô. Deus pra mim aceitar o fim do nosso amor. Nossos momentos, sempre lembrarei. Agora é hora. E a galera vai dançando. Lembro que chorei por você. Lembro Giovani. Que só me fez sofrer. É bico um pacote pra tua conta, vai lá. Agora, tô esperando. Se arrepender. Meu Tio Elzinho, que era que deu pra gente muito grande. Alô, Tio Elzinho, tá na área, meu irmão. Tô gravando tudo, viu? Eu nem sabia se eu lá no Bato Negão. Cala a boca, cagoeiro. Os meus beijos todo dia. Quem vai sentir saudade da minha companhia, então? Antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Que vai sentir saudade. Lá vem ela, Jefferson. Não faz tanto tempo. O seu número eu não sei se ainda tenho, mas lembro. Amo esse. Alô, Paulo! A cada chance que você dá pra alguém. É bandido! Ei, o Milk tá aqui. Tá correndo, não sei mais quanto tempo eu vou ficar só vendo. E agora? Vou arriscar. Pra arriscar ou não que eu ia ganhar. Cadê? Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex, vem ela na cabeça. Meu parceiro Paulo, hoje ele francês. Tá todo mundo do ladinho no animal do som. Toma que tá em casa. Alô, Paulo! E pra sempre cê tá. Tá irituia, bora, Paulo! Quem é que não tem uma ex? Que quando vamos de parar o Pebas. Vem ela na cabeça. Vamos ser o poeta de Simoneiro, viu? Francês, que meu parceiro, meu brother. Só vez, que nunca vai ser nunca. Alanzinho, simplesmente romântico. Não faz tanto tempo. O seu número eu não sei se ainda tenho, mas lembro. Amo em silêncio. A cada chance que você dá pra alguém é mais uma. Eu magro calado. Botei o Windows 11 aqui no computador e não sei onde é o volume da gravação. Tempo, eu vou ficar. Tô aqui na tona. Acho que vai dar certo. Pra arriscar ou não que eu ia ganhar. Agora! Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex. O Ilãozinho, lá vem o nome dele, maninho. Só mesmo tempo. Fala, William. O francês. O Miroca é a daquela Miroca. Nunca vai ser nunca. Que quando fala ex, vem ela na cabeça, mesmo tendo outras ex. Que nunca passa vez, que nunca vai ser nunca. E pra sempre ser talvez. Bora, Lolinho, dá até o maninho. Amor, eu não entendo isso. Cê tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto. Sinal boca, final de ano. Que a peça de baixo tem o festão aí. Tradicional por lá. Esse ano vai ter o Fluminense. Aí no bairro da cidade vai ter DJ Milk por lá. E na é virada DJ Book. Arrebentando o mundo também. Aí dia 31 em primeiro. Animal do som. Tá no Santo Ana do Birbide. Mãe do Rio. Como é que é, meu irmão? Vai. Bruno, sabadão. Tudo nosso. Cê tá tornando difícil pra mim. Não me dá, senão vou gastar tudinho mais tarde. Não me dá, guarda. Tá tornando difícil pra mim. Ainda mais que mais tarde, Ciro, não. Eu vi, boca, vira uma do Ciro, boca de novo. Windows Brothers, sucesso do Brasil. O que tu lembra, Giovanni, do Ciro? Essa dupla aqui. Amor, eu não entendo isso. Cê tá mudando. Culpa do Pingo, bicho. Do meu coração. Pingo sabotou nós. Tá o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. E a morena, a morena, a morena. Alanzinho, simplesmente. Cadê a morena? A música do Vandinho e o do casamento número 33. Essa música aqui na hora. Devia ter pegado leve na hora de amar. O gente não tava onde tá. E agora, filho? O que eu dei pra você? Tudo! Tudo! Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou? Nada. Você só queria brincar. Se até deitado no colo da loura, eu lembro da morena. Calma aí. O patrão Marquinho. Depois fica não, como é que é, Marquinho? Lanzinho. Abraço, obrigado, Marquinho. Valeu, brother. Você podia ter caprichado menos no beijo. Devia ter pegado leve na hora de amar. Na hora de amar, muita treta. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava onde... Cadê o gago? Cadê o gago? O que eu dei pra você? Vai rolar ou vai guardar? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou? Nada, nada. Você só queria brincar. O animal do som tá na área. E aí, galera de Lituânia? Ó DJ Milk, ei, ó DJ Milk, tá aqui. Ei, o Milk tá aqui, então divirta-se. Já tá na hora! O Milk chegou e vai começar o show. O Milk chegou e vai começar o show. O Milk chegou e vai começar o show. Bola detona! O Milk chegou e vai começar o show. Bola detona! O Milk chegou e vai começar o show. Bola detona! O Milk chegou e vai começar o show. O bagulho doido vai começar o show. O Milk chegou e vai começar o show. O Milk chegou e vai começar o show. Bola na mão! Vai começar o show. Bola na mão! Vai começar o show. Bola na mão! Esquenta do animal do som! Vai, DJ! Põe a mãozinha pra cima e grita! Galera, joga a mão pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga, joga, joga, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, eu juro, eu tentei, mas faz hora. 1h30, 2h, elas sobem a rua da mina, já querendo putaria com a tampa do robô. Com a tampa do robô. Isso me mata, porra. Com a tampa do robô. Com a tampa do robô. Tu viu porque quis, ninguém te forçou. Tu viu porque quis, ninguém te forçou. Tô ficando evoluída. Tiaga! Tô ficando evoluída. Parou de dançar com o tamanho da rua. Vai, Gago, prepara, Gago. Prepara, prepara a contagem. 1, 2, 1, 2, 3, joga lá pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Joga, joga, joga e joga lá pra cima. E joga, joga, joga e joga lá pra cima. Agora! Então fogo no baque, e joga lá pra cima, joga lá pra cima. Fogo no baque, e joga lá pra cima, joga lá pra cima. Fogo no baque, e joga, joga. Estão falando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que eu não corro jeito, tu quer pagar meu boleto, porra. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Mas pode até ser liso. Gosta ou não gosta? Se não gosta da minha cara, do meu jeito, que é baixado, sinto muito. Tu faz o pique, sabesta. Ai meu Deus, eu tô passando mal. Tô me tremendo todo com passinho do, O animal do sol tá na área, bandido. Várias queixas de você. Pega, pega. O que fez isso comigo? Parceiro Cleiton! Alô, Cleiton! Vai, obrigado por ter junto, mano, e você? Meu amigo Bruno Willi, Bruno Willi, você? Paulo, alô, pai! Cachorra botada nas sapatinhas, só nas puta, nas puta, nas putarias. Ilha só botada nas cachorra botada nas sapatinhas, só nas puta, nas puta, nas putarias. A sua amiga veio me falar logo depois que você foi desabafar sobre nós dois. Jogar se até poder não é fazer raiva, e o meu era fazer amor. Alô, papai! Minha velada, minha live, irmão. É que com ele você tenta, comigo se eu não me dê, dele, mano. Tá ligado? Sabe que comigo até tá bem diferente de chamada na. Agora! É que com ele você tenta comigo, você segue cedo, tá cansada de mim. Ele não aguenta. Sabe que comigo até tá bem diferente de chamada na sua boca. DJ Lohan que tá tocando. A sua amiga veio me falar. Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo, mexeu, mexeu, pá. Dá-lhe agora! Bora, maninho! Gordinho, desse jeito você me deixa louca. O gordinho magno grado tá na área, papai, papai. Vem, vem no batidão, vem no batidão. Agora eu quero ver. Se tu é desviado, agora o Biel quer ver. Se tu é desviado, vou te desafiar pra fazer o caqueado. Vou te desafiar pra fazer o caqueado. Não. DJ Boca. DJ Boca. Oi. DJ Boca. DJ Boca. Tudo certo, maninho? Bem, toma uma, maninho. Toma uma, maninho. Sense. O Lourinho da BT. Live do Brasil, Boca. Ei, ei, ei, chama, chama. DJ Milk. Não, nós vamos ficar por aqui. Ei, oh, oh, oh. A nossa chora chegou ao fim. É o animal do som arrebentando, maninho. O gravão do meu cavalo. Ai, gerador, segura, gerador. Segura, gerador, segura. Segura, mano. Segura, mano. Porra, que é? DJ Top Live do Brasil. Meu amigo Marquinhos e Ginelson também, galera que tava com a gente ainda há pouco. O lado do canão já estou aqui também. Aí, Ginelson, aí, Marquinhos, um abraço pra vocês do Top DJ Boca, maninhos. Mano,